2 a bordo, 3,50 até na Salvador. Sala Salvador, trip 589, táxi com 42 a bordo, 3,50 até na Salvador. Salvador, boa tarde, tá 3661. 3661, no contato radar na decolagem, saída Gola e suba nível 220. Gola 220, 3661. Senegal no 012. 489 na Lima, torre 118610012, gente. Bono 333, autorizado, puxa acionar, reporte para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, Bono 333. Passar para Lima para negar a saída, levantando o Golo. Tower Juliette Bravo Delta, sign approach runway 28, let me give down and lock in. Roger, 302, you're 302 land runway 10, range is 2 degrees 8 knots. Runway 28, correct. Salvador, trip 5489, na Lima, para ingresso na Mike. Ok, está autorizado, na Mike, depois à esquerda para ingresso pela pista, ok? Gente, na Mike, após ingresso na pista, 5489. A Quebec, afirmativo. A Quebec, sim, a gente vai chamar. O passarinho 2230 é a torre, voltando? Consiga. Ok, conforme a instrução do senhor foi dada, era para chamar a torre na Taxi Lima, ok? O senhor utilizou a Mike, que nesse trecho aí, até a novembro, esse trecho é um trecho interditado, fechado, ok? Legal, só chame Centro Recife, na frequência 1285, Alternio 1245. Nós tivemos um impedimento ali na passagem, estava entendendo que a pessoa estava livre. É, a despeito do impedimento, que essa via ainda é utilizada por viatura ou outra parte técnica utiliza, mas a instrução foi para chamar a torre na Lima e existe motão fechando esse trecho da taxi para aviação, que então não chamou na Lima e avançou que era mais. Nós chamamos aí, mas na hora não houve contato. E se eu não desculpe, nós estamos aqui agora na cabeceira, próxima cabeceira e... não tem o que fazer agora, né? Ah, ok, eu confirmo que não houve chamada, que não houve chamada e se não teve obtido chamada na última instrução dada pelo SOM, eu ia ter mantido posição e aguardar o contato, que isso prosseguiu além da autorização foi dada. Eu imaginei que a instrução fosse até aqui, houve um erro, eu reconheço que eu errei, me desculpe, já pedi desculpa, agora eu já estou aqui na cabeceira de 17, não tem jeito. Já pedi desculpa pelo erro, entendeu? Não, ali não tinha não fechado, entendeu? E eu realmente não deu nada no lotar. Nós chamamos ali próximo até a sessão, mas parece que os ouvidos não responderam. E agora eu estou aqui, agora eu só posso pedir desculpa. Ok, comandante, o senhor pode alinhar e manter no 7, ok? Agora, eu insisto, né? Quando chamou já estava na Mike, ok? A justificativa não procede. O senhor chamou já estava na Mike, era a parte interditada e foi a primeira chamada que veio a torre. Eu estou aqui desde, já tem mais de meia hora que eu estou aqui, não houve chamada anterior. E se houvesse chamada e houvesse uma falha de comunicação no sistema eletrônico? Afirmativo, o senhor mantinha a última instrução, que era chamar a torre na Lima. Se o senhor na Lima não conseguiu contato, que era para na Lima parar e tentar outra alternativa. Tá, doutor. Nós chamamos, não houve, vocês não responderam. Agora a gente não adianta ficar discutindo, ficar desligado. Entendeu? Ok, então o senhor está afirmando que me chamou e eu não respondi, né? Então tá ok. Vou registrar aqui, obrigado. Está livre a sua decolagem, o vento é de 230 graus, 8 nós. Estou falando, como muitas vezes acontece, com o órgão e não haver o contato. Agora que ficar na família discutindo se chamou, eu acho que isso aí é pouco técnico. Compreendo, uma instrução de decolagem, vento 230 graus, meia dúzia mais para salir do 230? Desculpa, Delta. Tauro, Tauro, Juliette, Bravo, Delta, Mac, Intersection. Juliette, Bravo, Delta, on the ground at row 6. Call now, ground, 121, this one, man, huh? 119, Oi, Salvador, trip 5489, pronto, eu posso esperar da Quebec. Ciente, mantém a posição. 489. Bravo, Delta. Juliette, Bravo, Delta. Altera a posição após passagem do Boeing da Gol autorizado táxi Kilo para o 43. Confirme o 43, Alexandre. Afirmativo. Só dará passagem ao Boeing da Gol após autorizar táxi Kilo para o 43. So we have to wait down passing and go, ok? We're gonna give a wait for that and video. E reporte alinhado pronto na 17. 489, ingresso via pista, vai reportar alinhado pronto na 17. Salve, Salvador, G86. G86, 86, solo prosseguir. Negativo, contato contrário, Salvador. Saindo dos 230, decola 16, controle 19, decimal 35. 935. Chega 86, no momento operamos com solo Salvador, aguarde autorização para Recife nível 070. Autoridade mais acionada? Zero Interlagos. Sim, se reporta rotatório visual com campo Lima Cruzeiro. Passará o Lima Cruzeiro. Ô, controle, Botelho, passou 22. 3-0. Passarei 2-2-3-0, contato radar na decolagem, suba nível 2-0-0, direto Vitória da Conquista. Ponto, eu sou o Vento, direto Conquista. No 5-1. Direto confirmando PLB 02. Para acionamento táxi M2 198 acima 6, Alfa Vitor de Leste. Salvador, muito boa, o OTAN 3192, ponto de espera da 28, tá pronto. Gente, mantenha o ponto de espera. Mantém 3192. Alfa Vitor Gilete chamou, prossiga. Pelo tag. Alfa Vitor Gilete, chamou para o tag. Alex, aí, Fox, no 7. Aquilo, velho, tá próximo, ela tá dando já joga com o campo. Sim, para ingresso no... Para ingresso, circuito de tráfego, torre 1 no 8, decimal 6, Papatango Lima Cruzou. 8 meia, Lima Cruzou, obrigado. Decola do 17 com curva... Corrigindo, decola do 28 com curva direita, saída Aron, após DCT. Controle 1 no 9, decimal 35, transponder 0-2-3, 0-2-7-1. Corrigindo, decolada 28 com curva direita. Autorizado acionamento e táxi. Reporte. Autorizado. indicado acionamento táxi reporte na hotel para cruzamento. Pista 2897. 2890. Muito bem. 5489, autorizado nível 160. Ok, reautorizado 160 sem restrições. Está livre da restrição? Firmo, trip 5489. Ok, 160 sem restrições para o trip. T230, informe razão de subida. Trip 5489, informe razão de subida. Aos 2-1, chama o controle 19 decimal 3-5. Controle 19-3-5, boa tarde, 3-1-9-2. 2-1 confirmando com a chuva na aproximação, vai de transição de pouso. E 400 pés. Seguinte. Controle Salvador, muito boa tarde, é o TAM 3192. 3192, contato radar na decolagem, saída Aron, suba nível 350. Saída Aron para o 350. Leão aqui no Zulu. Cheque o trem, aguarde autorização de pouso, pista 17. Sete, vai ingressar na final da 17, aguardando autorização, Lima aqui no Zulu. Foxtrot decola aos 2-2, curva esquerda, chame cruzando a final, pista 2-8. Esquerda, chamar cruzando a final da 2-8, o Bravo XE Foxtrot. Golo 3-3-3, alinhar e manter pista 2-8. Ali mantém 2-8, golo 3-3-3. Aqui no Zulu, cheque trem, livre pouso, pista 1-7, vento 2-3-0 graus, 8 nós. Baixada e travada, tem livre pouso ali, aqui no Zulu. O Juliette já está com o transporte acionado, que mantém stand-by até a decolagem. Já estou vendo aqui seu transporte acionado, que mantém stand-by até a decolagem. Boa tarde. Está livre a decolagem por cima aí da estrada do Coque Base. Informe fora do solo, vento de 240 graus, 10 nós, Guardião 02. Final 2-8, conseguir ir pela norte, chama controle 1935, Fox. 1935, grato, Fox. Liga aqui no Zulu, seu solo aos 2-5, 1-2, elite, tá livre o táxi até a Baeté. Livre decolagem, voo 333, o vento de 240 graus, 1-0 nós. Livre decolagem, voo 333. Fora o solo, guardião. Sim, Oeste, o Guardião 02 decola aos 25, mantém a minha escuta, se for ultrapassar buraquinho, torne a chamar alguém. Manter a escuta, não irá ultrapassar buraquinho, outra visual para a nave em rolagem na 28. Afirmativo, tem outra aeronave pequeno porte, o Bravo X-Ray Foxtrot, que está lá na final dos 28 cruzando pelo litoral norte, tá legal? Afirmativo. Que mantenha-se visual no setor e se for necessitar aproximar da cabeceira do 28, informe. Tomará. Grato, Guardião 02. Controle Salvador, boa tarde. O Papa Tango Bravo X-Ray Foxtrot está mantendo meu pé e corredor forte. Bravo X-Ray Foxtrot, mantenha meu pé e corredor forte. Reporte 20 milhas fora. Reporte para 20 milhas fora, o Bravo X-Ray Foxtrot. Boa 363, decola os 26, controle 19 decimal 35. 935, 1 no 333. 1 no 333, boa tarde. Próxima Golf, flecha matou em 1 no 8 decimal 6 dúzia. Ajuste 1 no 0, 1 no 2. Chamou o voo, boa tarde. Oi, muito mesmo. Eduardo Gólida, presente? Mantenha a saída, Golan 333. É como foi solicitado manter 2000 pro até 2000 apoia gole. Gente, mantenha pro até 2000 pés, Golan 333. Certo, cruzando 2000 pro ano gole agora. Vitor Juliette está autorizado, decolagem. Pistão no 7, vento 230 graus, 8 nós. Hora da conquista. 489 autorizado, direto, conquista. Salvador, azul 4064. Passou, Jonas. Azul 4064, ação de identificação autorizada, chegada CARI, vê se mantém a nível 050. 050, 4064. A intenção é o R9. Gente, vem na propriedade 362, azul 4064. Terra Vitor 362, 4064. Coordenação, o Guardião está visual com a força aérea em táxi para 28. Afirmativo, não ingresse no setor de decolagem da aeronave, ok? Aí por trás pode permanecer na minha escuta. Não, irá ingressar. Rafa Vitor Juliette decolou aos 30, direita, corredor axé, chama o controle 19-35, Juliette. 19-35, Alfa Vitor Juliette. Ação autorizada de chegada CARI, vê se mantém a nível 060. 060, gente. CARI. GV86 autorizado a alinhar e manter a pista 28. Alinha e mantém 28, GV86. Solicito confirmar o procedimento após a decolagem. Que a saída é Aron e depois direto, Recife, ok? Curva à direita. Aron, saída pelo interior. Gente. Deslocamento. localidades da Norte e Nordeste, a saída Aron, com decolagem da 28, ok? Direita, Aron, e após Aron, direto a Recife. Afirmativo. Pós 200, em torno de 1.500 pés, igual 333. Ciente. G86 livre decolagem, pista 28, vento 2, 40 graus, meia dúzia nós. 86 livre decolagem. 30. Cruzando nível 150 para nível 200, chame Centro Recife, 1264, até 1288. 164, 1288, obrigado. Ou seja, próxima 10. Gente, pode fazer uma passagem aí pela 28, uma passagem baixa 28, sentido 2810, e depois prosseguir para o local, na minha escuta. Na escuta, permanente, 02. Decola aos 3-2, controle 1 no lado decimal 3-5. Contato radar na decolagem. Saída Aron, suba nível 070. Saída Aron 070, G86. Salvador, Juliette Bravo Delta, solicitando o táxi do pátio 3 para a galera vai estar. Juliette Bravo Delta, boa tarde, livre táxi autorizado a ingressar no pátio 1. Vai reportar na Lima para prosseguir o táxi, Juliette Bravo Delta. Autorizado cruzamento do pátio 1, reportará na Lima, Bravo Delta. Azul 4064, após Serra Victor 362, autorizado Serra Victor 363, desço para 12.500 pés, que é legal no 0 no 1. 12.500, ou no 0 no 1, após o 62, vai pro 63, 4064. Autorizado voar direto para o São Conde. Direto Conde, 86. Salvador, Patão Gillette, Bravo Delta na Lima. Bravo Delta, ciente autorizado ingressar na Lima, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento. Reportará na Quebec para o cruzamento, Bravo Delta. No 648, autorizado descida nível 040. 040, sim, o 648. Salvador, guardião. A intenção é realizar toque para a troca de passageiros e fazer o mesmo circuito se possível. Ok, chame para a nova decolagem, vento 230 graus, 8 nós. 230,08 para a nova decolagem, será pouco. Controle, o Bravo Sem Fox Trot. Bravo Sem Fox, prossiga. Por gentileza, eu poderia indicar qual o ajuste, qual o altimetria que está chegando aí do Bravo Sem Fox Trot? 900 pés. Grato. 35489, está na escuta do controle Salvador ainda? 5489, chame Centro Recife, 1264, alterne 1288. Referência, pode prosseguir visual para sinal azul 4064. Quente, azul 4064, está visual com campo? Afirmo. Quente, mantenha 70 G86. Quente, mantenha nível 070 G86. Prossiga em condições visuais e chame Torre Salvador 118.6. 18.6, boa tarde. Papatango Alfa Victor Juliette, não há tráfego conhecido a reportar nesse setor, reporte para o regresso. Alfa Victor Juliette, frequência livre. Gente, Alfa Victor Juliette, frequência livre. Chamará para regresso, Alfa Victor Juliette. Salvador, boa tarde, azul 40 4064, sinal de 8 milhas. Seixas, azul 4064, o vento 2.